Clarinha, Clarinha, minha princesinha, Clarinha, Clarinha, de onde você vem? Clarinha, Clarinha, minha princesinha, Clarinha, Clarinha, de onde você vem? Vem do fundo do mar, com as estrelas marinhas, Clarinha, Clarinha, presente de Maria. Vem do fundo do mar, com as estrelas marinhas, Clarinha, Clarinha, presente de Maria. Presente de Maria, vem trazer alegria para minha família, está toda reunida. Presente de Maria, vem trazer alegria para minha família, está toda reunida. Estando toda reunida, seguindo nesta luz, firmada nos ensinos do nosso Mestre Jesus. Estando toda reunida, seguindo nesta luz, firmada nos ensinos do nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus é o dono desta luz. Para os filhos da terra, é Ele quem nos conduz. O nosso Mestre Jesus é o dono desta luz. Para os filhos da terra, é Ele quem nos conduz.